falta um detalhezinho sobre princípios. Antes de nosso teste. Eficiência. Esse é um princípio curioso, porque ele não constava da Constituição. Não havia lá princípio de eficiência. Não estava no texto original da Constituição de 88. Foi incluído aí pela Emenda Constitucional 19. A Emenda Constitucional 19 recebeu o apelido de Reforma do Estado. Péssimo apelido. Porque Reforma do Estado, você imagina, vão reformar o Estado, vão mudar a estrutura da administração pública. Lê do engano. Os nomes das emendas te enganam muito, muito. O que fez a Emenda Constitucional 19? Ela não tratou propriamente de administração pública. Ela tratou de finanças públicas. As grandes alterações da Emenda Constitucional 19 foram todas ligadas à remuneração dos servidores públicos. Todas. A principal delas foi quanto aos membros de poder, chefes de executivo, juízes, legisladores, aqueles que exercem a função de poder. Quer dizer, eles não ganham vencimento, salário, nada disso. Que eles têm é subsídio. Subsídio é o nome que você dá a tudo que eles recebem, ao bolo do que eles recebem. Independente de a título de que você pague para eles. Independente do penduricalho que você coloque ali. Uma coisa curiosa sobre o judiciário é que, tem um ano mais ou menos, o STF julgou inconstitucional uma lei do Estado do Espírito Santo que pagava férias para juiz aposentado. Férias. Juiz aposentado ganhava abono de férias. É meio estranho você pagar férias para quem está aposentado. Porque as férias do aposentado talvez fossem ele ter que trabalhar, por exemplo. Só está aposentado, as suas férias é obrigado a trabalhar e tal. Achava um absurdo. Do outro lado, os embargadores reagiam dizendo, olha, mas o inativo tem que ganhar exatamente a mesma coisa que o ativo. Sim, a mesma coisa, a mesmo título, desde que cabível o título. Reargumentavam, contra-argumentavam, dizendo, mas ninguém aqui recebe salário, recebendo coisa parecida, recebe subsídio, que é um bolo só. Pois é, só que a Emenda Constitucional 19 criou um bolo chamado subsídio. Essa forma única de chamar tudo que se recebe. Porque a ideia de criar o tal subsídio era impor teto para os vencimentos do serviço público. Um teto. O teto foi fixado, à época, com base no maior salário da República, que era o do Procurador-Geral da República. Assim fica na Emenda Constitucional 19. E sofreu outras duas reformas também por emenda, vinculadas agora ao salário de ministro da STF. Não deu certo nenhuma das três tentativas de fixar teto para o serviço público. Até hoje, há quem ganha acima do teto, e para tentar fazer ganhar no teto é uma desgraça. O problema é que o teto ainda virou piso para muita gente. Virou média salarial. Inclusive com leis que criam gatilho. O Estado de Espírito Santo tinha uma, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Sempre que o salário de deputado federal e senador aumentava, automaticamente aumentava também aqui no Estado por lei. Por lei. O que bate no teto executivo? Oi? O que ganha no teto executivo? Os outros não. É dificílimo tentar pra voltar, colocar, enquadrar no teto. Muito difícil. Mas enfim, surgiu por conta disso. Ele tinha um problema também em emenda 19. É acabar com a estabilidade do serviço público. Na verdade não acabou, mas deu uma mitigada boa. Criou critérios que permitem você reduzir o quadro de servidores. É porque à época se dizia, o serviço público era, citando um ex-ministro do trabalho que nós tivemos, Antônio Rogério Magri, o Estado é elefantal, dizia ele. É muito grande. Magri protagonizou várias cenas interessantes também da política brasileira. Inclusive numa em que gravaram na escuta telefônica ele negociando grana para fazer sei lá o quê. E aí botaram a gravação na CPI e perguntaram, senhor está reconhecendo essa voz do senhor mesmo? Ele, só um instante, colocou os óculos para poder... Esse é Antônio Rogério Magri, ministro do Trabalho do Collor. O Estado é muito grande, há muitos servidores, nós temos que criar um critério para mandá-los embora. Permitiram flexibilizar os critérios de, vamos dizer assim, expulsão do serviço público, mas faltava ainda, apesar da flexibilização, a criação de um critério, ainda que subjetivo, que dissesse, do quadro de servidores até então estáveis, qual o critério que eu vou usar para dizer qual deles será mandado embora ou não? Aí encaixaram no caput do 37 a eficiência. O princípio da eficiência foi criado com o propósito de servir de parâmetro para julgamento do desempenho de servidor público, para que, em sendo considerado ineficiente, ser exonerado, demitido, é o nome mais adequado, do serviço público. Ser demitido. Curiosamente, todos os critérios que... Primeiro, as decisões que aplicam o princípio da eficiência giram em torno exatamente da figura do servidor. Repare que, nos vários outros, você acaba aplicando os princípios como critério para responsabilizar o Estado, gerar como consequência desfazer os atos feitos com base numa ação considerada imoral, impessoal, ilegal, etc., mas servidores não são responsabilizados. Esse seria o mais diretamente aplicável a servidores públicos. Consequências concretas foi você criar obrigatoriamente como critérios de carreira, de plano de cargos e salários, de promoção, mecanismos que avaliassem qualitativamente a produção individual de cada servidor. É claro que esses critérios qualitativos rapidamente se transformaram também em critérios formais nas leis. Ou seja, pouco se avalia de fato, pessoa a pessoa, servidor a servidor, o seu desempenho. Você avalia a partir de um critériozão geral que diz, se você tem pós-graduação, ganha tanto a mais. Se você não tem, se você participou de comissão, mais um ponto. Se não participou, tantos pontos. Isso não é bem avaliar caso a caso, é criar uma regra geral. É importante? É. Mas não é bem a lógica do princípio da eficiência. O princípio da eficiência implica não em você criar parâmetros, mas em você julgar resultado de ação. Julgar de fato o resultado do trabalho de cada um. E criar um sistema de mérito pelo resultado do trabalho de cada um. E não pelos troféus adquiridos ao longo, não é, da sua vida de servidor. Fora no campo do servidor mesmo, mas ao serviço público, eficiência também começou a ganhar um uso muito curioso. Uso que não foi previsto quando fizeram a emenda, mas que o judiciário acabou inventando. Criação de decisão judicial. É o fato de, quando a administração pública executa algo, algo como uma obra, por exemplo. Você tem aqui o exemplo do asfalto. Você coloca asfalto, mas precisa fazer saneamento. Nós tivemos ações populares, que é um tipo de ação em que qualquer um pode mover e existe justamente para a proteção do meio ambiente, patrimônio público, enfim, do bom gasto do serviço público. É um instrumento estranho à máquina administrativa de provocar o judiciário para que exerça a posteriori controle sobre os atos da administração pública. Uma forma de democratizar o controle da administração pública. Democratizar a provocação ao judiciário para que exerça um controle a posteriori da administração pública. Pois bem, aí diziam, o Estado gastou mal essa grana. É um gasto ineficiente. É um serviço público ineficiente. Estou reclamando ao Poder Judiciário para que tome uma providência. Juízes começaram a, com base no princípio da eficiência, determinar quando achavam que tal ato seria útil aos cofres públicos, determinar o desfazimento de algum ato administrativo. Desfaça isso que você fez. Ou proibir a execução de obra, serviço público, interromper a continuidade da prestação do serviço público, porque entendia pouco eficiente, gasto pouco inteligente do dinheiro público. Veja que isso é muito discutível. Porque quando eu começo a discutir eficiência, não em torno do servidor público e da expectativa de resultado do trabalho do servidor público que eu tenho, que eu crio, que eu gero, mas discutir a política pública em si aplicada, muitos entendem que isso violava a separação de poderes, porque na prática o juiz dizer se a administração foi eficiente ou não implicava o juiz produzir um juízo de valor que pelo sistema de separação de poderes não compete a ele. Compete ao executivo, compete ao legislativo, porque o legislativo é órgão também de controle do poder executivo. Controle a posteriori, via Tribunal de Contas, que exerce controle não só dos gastos, mas também controle político da atuação do serviço público, através da análise dos gastos. O Tribunal de Contas é político, e é para ser político mesmo, o que diz o Judiciário. E é a ele que compete esse tipo de análise, não é julgamento judicial, é político. Querer aplicar o princípio da eficiência para avaliar, inclusive determinar o não fazer, a interrupção do serviço público, via judicial, é exercer um juízo que, em última instância, é político e que não competiria a nós. E com isso, tribunais anularam decisões de juízes que decidiam, aplicando o critério da eficiência para avaliar obra ou serviço executado, ou a execução, enquanto acontecia ainda, de obra ou serviço público. Há uma outra discussão, porque você teve uma outra decisão, bem pontual isso, que além de determinar, não faça isso, ainda tentou determinar, faça aquilo. Uma coisa é eu proibir você de fazer alguma coisa. Outra é mandar você fazer outra coisa, que não aquela que você havia planejado. O governo diz, vamos asfaltar essa rua. O judiciário, essa não, aquela. Aquela ali é mais importante. Determinar esse fazer ativo da administração entraria no mesmíssimo problema da separação de poderes. Só que dessa vez mais assintoso. Há uma unanimidade muito maior em torno da ideia de que determinar um fazer positivo, faça isso, esse agir ativo, esse sim, sem sombra de dúvida, viola o princípio da separação de poderes. Interromper a execução baseado no princípio, não é, da eficiência. Veja, você pode mandar interromper por outros motivos. O que eu falo é interromper serviço público, interromper a ação do Estado, com base no princípio da eficiência, que esse seria inconstitucional, porque violaria a separação de poderes. Quanto à aplicação para servidor público, unânime. Isso ninguém discute, ninguém discute. Os casos mais evidentes são discussões depois que alguém é, de fato, exonerado, seja durante o estágio probatório ou fora do estágio probatório. São as ocasiões em que, de fato, não é, você apela para esses princípios. Esqueci algum dos princípios do artigo 37? Publicidade! Oh. Bem lembrado. Publicidade é a regra dos atos da administração. Por que a publicidade é a regra? É regra porque sem publicidade fica impossível exercer controle sobre os atos da administração pública. Publicidade é defendida como regra para garantir uma democratização dos critérios de controle. Há, inclusive, citei agora há pouco, ações mesmo que são bem democráticas, que permitem a qualquer um provocar o judiciário, justamente para que esse controle seja de fato exercido, possa de fato ocorrer. Ora, mas como que alguém provocaria se não soubesse o que acontece? A regra é a publicidade. Quando diz regra, não quer dizer que não comporte exceções. Esse é um princípio que, de forma mais objetiva, existem leis que criam exceções, exceções essas que são tidas como plenamente constitucionais. Todas as exceções giram em torno da preservação da imagem das pessoas. É claro que essa imagem, dirá você, muitos juristas dirão, melhor dizendo, intimidade das pessoas. É na proteção ao direito à intimidade que também está no artigo 5º. É uma forma de você fazer dois princípios funcionarem sem que um desrespeite o outro. A regra é publicidade. Há exceções para a preservação da imagem das pessoas. É o caso dos acusados de desvio ético. Dando aula de ética na UFES, um aluno tira 6 na prova. Ele chega e pede revisão. Eu digo, tudo bem, você quer revisão por quê? Qual o fundamento do seu pedido de revisão? Sabe o que é, pessoal? É que as pessoas pegam o histórico e olham assim, pô, nota 6 em ética. E vão pensar, esse cara deve ser um canalha, né? Será que não tem como? Pega mal. Mesmo a acusação. Pega mal. Sabe lá o que as pessoas vão imaginar? Pior do que o que você faz é o que as pessoas imaginam que você faça. Muito pior, meu amigo. Muito pior. Não é? Olha, precisa proteger as pessoas. O judiciário tem, às vezes, só às vezes, uma verdadeira tara para a proteção das pessoas. É claro que as pessoas que têm imagem mais protegida, curiosamente, são pessoas que já têm uma certa proteção social de várias formas. A começar pela grana que ganham, pela posição social que ocupam. É muito mais eficaz quando as pessoas ocupam a posição prestigiada do que quando a pessoa é um zé ninguém, um pé rapado. Basta ver pelo próprio, no campo do direito judiciário mesmo, do processo, em que não foge a regra da publicidade, os atos processuais são todos públicos. Qualquer um pode assistir um julgamento, via de regra, mas é uma grande exceção, direito de família. Claro, porque direito de família é baixaria pura. É baixaria. Tem gente que acha que baixaria é direito penal. Não é, é direito de família. É muita baixaria. É aquela audiência que você vê o casal. É engraçado, porque quando você vai casar, as pessoas, além disso, né? Porque quando você vai casar, as pessoas, o juiz chega para você e pergunta assim: você aceita, aceita, você aceita, aceita, parabéns, não veja, assina aí, tá, é rapidinho. Para separar, cara. Puta, mas é impressionante. Tem que fazer audiência, aí tem que ter advogado. Aí pergunta, tem certeza de que é isso que vocês querem? Você vai me perguntar se tem certeza, é muito legal. Porque você já viu alguém que vai se casar e pergunta, mas vem cá, vocês têm certeza mesmo de que querem se casar? Não, meu irmão, porque olha a cara da mãe dela. Imagina que vai ficar com a cara da mão. Olha, olha, tem cara de sogra rabugenta, você não vai aguentar, pensa bem. E você? Olha o pai do cara. Olha essa barriga de cerveja. Você vai aguentar esse cara há 30 anos, porque agora que é garotão e tal, aí você está toda animada e tal. Ó, mas daqui a pouco, sabe como é? Nem Viagra dá jeito, nem Cialis resolve. Sabe? O cara vai ficar sentado com a barriga de chope enorme na frente da TV, com controle remoto, querendo ver futebol e tal, não é? Aquela figura insuportável, sabe? Comendo aquela lasanha esquentada em forno de micro-ondas, aquele molho caindo. Imagina se você vai aguentar isso. Pensa bem no que você está fazendo com a sua vida. É isso mesmo que vocês querem? Você já pensou um casamento assim, cara? Não é impressionante? Já para casar, ninguém pergunta, ninguém diz que você está fazendo besteira quando está casando. Quando está separando, meu Deus, olha, cuidado, se eu passo muito, a separação passo muito. Não é engraçado? Até porque talvez seja porque esposa é por um tempo, agora ex-esposa é para o resto da vida. Oi? Quando tem aquele livro que vai lá só para cumprir. Mas não é impressionante, né? Aí quando pergunta, vocês têm certeza? Aí fica o cara do outro lado. Essa mulher é uma vagabunda, cachorro, galinha, aceitava pra todo mundo, e outro, ele me batia, cola, tô me sentindo empurrada. É aquela baixaria. Então você protege as pessoas, entendeu? Protege a imagem. Legal, isso é o que diz, é a regra. Estudante de direito passa por um ritual quando faz estágio, o estágio obrigatório, em que você deve assistir audiência em várias áreas. E para assistir audiência em direito de família, se a regra é o sigilo. No Rio, como é que funcionava? O Rio tinha uma vara de família que é só para a defensoria pública. É uma vara de família em que os advogados eram só defensores públicos. Leia-se, só tem pobre naquela vara de família. Tinha até arquibancada na sala de audiência. Entendeu? Se fosse gente classe média, gente com advogado, aí é sigilo. Agora, quando era pobre, quando era defensor público na audiência, pode entrar, manda a estudantada entrar. Aí tá aquele casal assim, meio que olhando, e um monte de estudante assim, aquela cara de quero ver sangue, quero ver baixaria. Grande sigilo que você... A proteção às pessoas é diretamente proporcional a essa mesma regra da publicidade. Da publicidade. Há outras exceções. Mas exceções que dizem respeito à garantia de investigações, ou, se você preferir, garantia da ordem pública e segurança nacional. A da investigação da ordem pública é muito engraçada, porque você sabe do Código de Processo Penal. Lá está escrito, em bom português, o inquérito, peça de investigação, é sigiloso. É sigiloso. Beleza. É uma exceção à publicidade. Mas tem que ser, porque não dá para você investigar dizendo pro cara, estou te investigando, hein? Ó, quinta-feira eu vou dar uma batida na sua casa para ver se eu encontro aquelas drogas que você está guardando, tá bom? Ó, terça-feira da semana que vem eu vou lá cumprir mandado de prisão, tá? Vou te prender, tá bom? Fique em casa me esperando às 9, tá bom para você? Você prefere mais cedo para tomar café na delegacia logo? Ou você prefere... Não dá, entendeu? Mas no Brasil acontece uma coisa engraçada, porque inquérito é sigiloso, mas você pega o estatuto da OAB, que é lei federal. Tão lei federal quanto o Código de Processo Penal. O estatuto da OAB diz, é um direito do advogado o acesso a quaisquer documentos, em quaisquer órgãos públicos, que digam respeito à defesa do seu cliente. Inclusive inquéritos. Que é para não ter dúvida. Aí moral da história. Você é acusado de crime. Você é indiciado do inquérito. Mas é pobre e não tem advogado. Você chega na delegacia, quero ver o inquérito. Não pode, é sigiloso. Você é rico e tem advogado. O seu advogado tem acesso a tudo e já avisa para você. O delegado pede a prisão preventiva do rico e do pobre, em dois inquéritos diferentes. O advogado do rico já sabe que o delegado sugeriu a prisão duas semanas antes de fato, o mandato de prisão estar pronto. Que o delegado sugere, vai para o promotor que diz o que acha, que vai para o juiz, que diz, oh, ok, tem que prender mesmo, que aí vai para a secretaria, vai para o cartório para mandar alguém redigir esse negócio aí e tal, manda de volta para a delegacia, para na delegacia o delegado diz, você junta a equipe aí, vai lá e pega o cara. Uma semana no mínimo, sua brincadeira toda. Se for rápido. O advogado rico já avisa, ó, daqui a uma semana é capaz de eu mandar a prisão para você, já arruma as coisas. Amigo, uma semana dá tempo de você reservar o hotel em Miami, enfim. É uma farra. Motel. Não, pior que a motel é melhor. É porque hotel ainda tem fichinha, motel nem isso. Suíte Master Super Ultra Kama Sutra, por favor. E entra. Não tem. Muito melhor motel. Trabalhei em escritório. Só advogava na área criminal. E era assim, ó, motel. Corre pra motel. Não vai pro hotel não, que hotel olha a sua cara, tem recepção, tem balcão. Motel é discretíssimo, é no carro. As pessoas que trabalham no motel trabalham tristes, né? Que geralmente trabalham a noite toda, que é o horário mais intenso da fornicação geral. Então as pessoas já estão acostumadas a não olhar para o carro, que é para não constranger ninguém. São muito discretos, não olha a cara de ninguém. Ah, beleza, pode ir para o hotel tranquilo. Vai para o motel. Hotel não, hotel olha para a sua cara, querem sorrir, querem ver se estão te agradando. Preenche ficha. Você quer quase fumante ou não fumante? Quer com vista? Faz cara. Ah, aí é um saco. Todo mundo marca a sua cara, é um problema. Motel. Vai para o motel que é muito mais discreto. Quanto mais chinfrim, melhor o motel. Já o pobre, meu amigo, ele sabe que tem mandado de prisão é quando a polícia bate na porta. Quem é? Polícia! Não! É aí que ele descobre. O Brasil é muito legal. Essa coisa do sigilo, da falta de sigilo. Muito, é um barato, é um barato. Isso aplicando a lei de forma igual para todos. A regra é que as exceções à publicidade, elas existem ou para garantir, em resumo, a ordem pública ou a intimidade das pessoas. Quanto à intimidade, o último detalhe, se envolve nem propriamente a publicidade de atos públicos, mas a ideia de intimidade em si. É que a intimidade é um tipo de direito do qual você pode abrir mão, não é? Caso de Luma de Oliveira, por exemplo, que vai a um baile de carnaval com microsaia, sem calcinha. Num palco, há um paparazzo embaixo do palco. E ela vai para a beira do palco e fica sambando. O cara levanta a câmera, tique. E depois ela quer processar o jornal dizendo, violou o meu direito à intimidade. É a mesma coisa que sair, o cara posa na revista G Magazine e vê um pôster dele numa borracharia gay. Ele de barraca armada e diz assim, viola o meu direito à intimidade. Tu não posou numa revista e agora tá reclamando? Eu era um artista. É verdade, o pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Ou seja, intimidade é um direito do qual se abre mão. Se abre mão. Resguardada a proteção de um direito do qual você pode abrir mão, sem que isso implique uma anulação do ato e tal, as exceções à publicidade, elas existem. Mas basicamente por esses dois motivos. Quais são as consequências de uma ação de Estado, de uma ação da administração pública que viole, no final das contas, a publicidade, que não atenda à publicidade? Anulação do ato. Anulação do ato. Pede-se por anulação. Há alguns que consideram, na prática, não que seja nulo um ato praticado sem publicidade, mas que seja anulável o ato praticado sem publicidade. Na verdade, depende muito de que tipo de ato administrativo você fala. Aqueles atos onde a publicidade é um elemento constitutivo, é assim que se diz em direito administrativo, do ato, ou seja, aquele ato sem publicidade, você pode considerar que não existe, é incompleto. A publicidade é mais do que regra geral para ele. É regra obrigatória, específica, mesmo. É o caso de você fazer todo o procedimento para licenciamento ambiental em que a audiência pública e você não torna pública a audiência pública. É uma coisa que não fazer audiência pública, se a audiência pública não tem publicidade, não dá. É nulo mesmo. Outros entendem que não. Quando essa publicidade não é ato de fato constitutivo do ato, não é essencial à existência do ato, é só a regra geral que você desrespeita. Desrespeita eventualmente, não há nenhuma obrigação formal de tornar público, de propagandear o ato. Mas alguém pede acesso e você nega. Que isso não anula o ato. Mas permite que se indague, que se verifique, que se averigue os atos praticados para saber se essa não publicidade dada oculta um vício mais grave do ato administrativo, vício esse que possa de fato comprometer esse ato. Então dizem, a falta de publicidade torna nesses atos em que a publicidade não é explicitamente exigida, é só a aplicação da regra geral, os torna anuláveis, dependendo de uma avaliação caso a caso. Quando há essa exigência do ato, de tal forma que sem essa publicidade você pode dizer mesmo que ele é incompleto, imperfeito, que ele não existe. Aí é nulo mesmo. Aí é nulo. Deu para entender? Veja que quando você fala de direito estrito senso, não precisa mais de dois neurônios. Precisa? É tudo muito fácil. Quando complica, é porque jurista resolve complicar. Usando palavra difícil. Batazênia. É que nulum tunc, anos ébrios, non dominus est. Sabe o que quer dizer isso? Cu de bêbado não tem dono. Anos ébrios, non dominus est. Eu tive aula de latina. Estudei na PUC, que é católica, então você podia pegar eletiva. Em outras áreas, outros cursos, era obrigado a pegar pelo menos quatro disciplinas fora do curso de Direito. Eu peguei um em Filosofia e Psicologia e duas em Letras, latim. Só aprendi essas frases bestas, assim. Mas foi muito útil. Vamos à avaliação?